Uma mulher de 50 anos que sofreu queimaduras de terceiro grau em várias partes do corpo e que precisará de atendimento especializado para minimizar as sequelas, terá parte do tratamento custeado por uma operadora de planos de saúde. A paciente de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, optou por realizar os procedimentos em clínica não credenciada pela operadora. Mesmo assim, parte dos custos ficará por conta da prestadora de serviços. Essa é a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reformou decisão de primeira instância após acatar parcialmente recurso apresentado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Inicialmente, a operadora negou atendimento por meio da clínica sugerida pela paciente e ofereceu três outras opções de tratamento. Entretanto, segundo o MPMG, a mulher decidiu realizar o procedimento por meio da clínica que ela havia definido em razão da relação de confiança com o médico responsável. Diante do impasse, a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Uberlândia propôs uma ação civil pública requerendo à Justiça que a operadora de planos de saúde arcasse com todas as despesas do tratamento, mesmo a paciente tendo optado por realizar os procedimentos em clínica não credenciada. Com a decisão, a mulher que fará enxerto de gordura para minimizar os problemas causados pelas queimaduras poderá realizar os procedimentos em uma clínica não credenciada pelo plano de saúde com o qual tem contrato. Conforme o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, parte dos custos das cirurgias, até o limite previsto e pago para os hospitais e clínicas da rede credenciada, será de responsabilidade da operadora. O restante será pago pela própria paciente. A decisão, que contemplou parte do recurso apresentado pelo MPMG, é do dia 27 de abril deste ano. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.